que liberta. Liberdade prende, é quando o calo aperta. Corpo fechado, mente aberta. Desperta, sono pesado tá em oferta. Farto de quem curto meu descanso, nem descanso. E quando alcanço a cama, meu sono é leve. O corpo entra em greve, a mente ainda me chama. Ela quer que eu me liberte, por mais que aperte o calo. Sem intervalo, as ideias correm e corroem as pernas curtas da mentira. A ira da verdade é a metade que faltava. Quando eu tava indeciso entre o certo e o errado, eu me liberto certo dessa mente aberta e desse corpo fechado. Esse mundo das ideias, só a sua que é a certa. A verdade verdadeira, a mentira que liberta. A verdade prende, é quando o calo aperta. Corpo fechado, mente aberta. Dispersa, vem procurar quem tava certo. Perto de quem cuida quando ama. E a trama corre solta, milonga e lá é na bolsa. Leva as verdades na mochila, dando as costas pra quem cochila. Porque esperto é quem chega perto de tudo. E se Deus é meu escudo, o resto não me interessa. Mentira é uma pressa, verdade é uma prece. E o nosso lance é só vagar, rodar como imaculado. Nossa curtição interrogar. Entre a fé e o enfezado, meu trabalho é coisa certa. Pra manter o corpo fechado e a mente aberta.